soma, multiplicação, divisão, subtração, contas, números, mais um milhão, balanças, rasantes, lucro e prejuízo. Somos todos reféns de bilionários sem juízo. Balanças, rasantes, lucro e prejuízo. Somos todos reféns de bilionários sem juízo. Se a Grécia quebrou, azar dos gregos. Se a Espanha resistir, é só sossego. Se a Grécia quebrou, azar dos gregos. Se a Espanha resistir, é só sossego. Se o cassino é proibido, tem a bolsa de valores. Se o cassino é proibido, tem a bolsa de valores. E os chefes de Estado não concordam. E os chefes de Estado não concordam. Vamos faturar, vamos ficar ricos. Deixem o povo pagar a conta. Deixem o povo pagar a conta. Vamos faturar, vamos ficar ricos. Vamos faturar. Vamos ficar ricos e deixem o povo pagar a conta. Yeah.